parada errada, sua mente sufoca, ela não consegue gritar, o mal quer te pegar. A cabreiragem, a pilantragem do seu lado anda, fica doido pra vacilar, querendo pá, pá. Perturbação incomoda, 24 horas é foda, mas do jeito que tá, não pode continuar passando necessidade e sendo humilhado. Eu fico bolado quando eu vejo isso acontecendo com os manos, mas esse caminho você mesmo traça. Cara que é mano, fica esperto, não entra nessa cilada. Saca que o mundo é disperso e que isso tudo é balada. Saca, mas saca, saque rápido, não deixe te induzir. Você receba, malandro, essa ideia daqui. A bala que eu uso é Jesus, minha arma é o evangelho. E o alvo é você, pra não cair no inferno. Já vi de dentro pra fora, hoje eu de fora pra dentro. Corrupção e muita pilantragem, maluco querendo ser e destruindo os manos, manobrados pelo mal e só fazendo mal. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Vocal direto, passando um papo reto. A minha parte eu vou fazendo, mandando um recado. Se você não agir, de novo é trapaceado dentro de quatro paredes, às vezes nunca mais sai. Sabe que vida só te garante o bom se você correr atrás. É correria, meu irmão, pra sobreviver. É assim que tem que ser, com muita consciência. Às vezes tem que somar e não dividir. Somar as consequências que o mal pode trazer e te cuidar, mano, para que o próximo não seja você, o próximo a ser humilhado, o próximo a ser enquadrado. O tic-tac do relógio nunca vai parar. O que você faz de bom, mal pode não ter retrocesso. Vamos desbaratinar dos fumos e guardar os canos, pra você não conspirar e nem atravessar. A vida cotidiana de muito beber, fumar e cheirar. Chegar em casa, a quebradeira aprontar. Segunda-feira de trampar, você vai lamentar. Segunda-feira de trampar, você vai chorar. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. A CPP tá cheia, o parque tá lotado, mas ainda tem muita gente indo pro lado errado. Crescer psicopata na quebrada, seu caminho é a bala. Fica com treta, é os camaradas pra te jogar. Vila São Paulo é minha quebra, eu exijo respeito pra ninguém conspirar e nem atravessar. Eu sou grilado com os boy, mas eu vou respeitar. É eu aqui na minha quebra, eles do lado de lá. É malandragem nas favelas, é malandragem nas quebras. Eu faço a minha oração, eu peço proteção. Aqui, três negros, sobreviventes desse sistema cruel. Tizil, Pimonti e Vampeta, que não se rendem ao sistema. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados. Não, não, não, não somos porcos manobrados, nem pelo sistema, nem pelo diabo, nem psicopatas revoltados.